correto, chame a torre de controle para acionamento, Alfa Vida Juliette. Tá guardando pista livre. India Mike Alfa. Mike Alfa. Iniciando a redução para aproximação, reportar a estabilizada, informa que está recebendo interferência nessa frequência. Agora não consigo identificar se é de rádio pirata ou de telefonia. Sim, vamos checar junto à técnica. O Xander 639 autorizado via Índia Alfa, antes da Delta 118.6 para decolar. Índia Alfa 118.6 na Delta 631. Correto. Ave. Solo Salvador, bom dia, Golo 982, livrou a última direita. Golo 982, taxi em frente, mantém a posição antes da taxi foi quilo. Taxi em frente, mantém antes da quilo, Golo 982. Terceira, é nota aí, velho. Índia Mike Alfa informa uma grande concentração de pássaros aqui. Autorizado o pouso 150 com 10, Mike Alfa. Dando uma alfa, inicialmente no 260. Tá no pátio 5 BTA, pode declarar 17. Sente, aguarde a coordenação, uniforme, Mike, uniforme 1016 nm. Sente, está sente, tá papá. Confirmando livre pouso. Ok, tem livre pouso, informa novamente, grande concentração de pássaro na final da 17. Sente. Contra o Salvador, LJ 6726, bom dia. Web 672, me identifique, deixa 050, chegada a Mari. 050, chegada a Mari, confirma. Confirmo. Autorizado por ITAP 6726. ITAP 6726. Cabeceira deslocada 1.200 metros. Uma chuva leve agora. Continua a aproximação, venda 150 graus, 08 nós. 3.620. Positivo, ciente, 1.200 metros. Continuando a aproximação, tá 3.620. O PRO do Paraguaçu, senhor? Qual seria PRO? PRO ideal é a 3.0, senhor. Tem um 3.0? 3.0, cruzar o eixo aqui, senhor. Olha, senhor, estou recebendo o seu modo alto, me charme. Qual a sua posição, Papa Romeu Lima? Presente no momento é Pituba, senhor. Ah, sim, agora eu copio o seu transponder. O senhor quer voar na Pro 030 Ista? 030, positivo. Será Delta. Seu 3620, autorizado pouso 130 graus, 08. Autorizado pouso na 10, tá 3620. Positivo, já agilizando, senhor. Vida de Leite, me ingresso na 17. Foxtrot, chama o controle 1935. Nova que seu Foxtrot. Informa os pássaros na curta final aqui, Urubu. Sim, a gente já cruzou com alguns aqui, a cerca de 1.200 espécies. Ah, foi, continuou. Fox? Siga, Foxtrot 2 chamado 1935. 435. Tava tentando importar, não conseguiu o contato. Agora sim, 19. Ingresse quilo, pátio 3, chame para ingressar no pátio principal. 7 quilo, pátio 3, reporta para o pátio principal, 982. Mike, é que o Delta de frequência para a coordenação local, terra ingresso? Pastor de Salvador, o Bravo X-Ray Foxtrot transfere. Mike, Eco Delta, livre frequência para coordenação local, livrando 20ª milha de Salvador. Puxinei 6311 ali, mantém após o TAR. Sim, 6311 após o toque do TAR, a linha é ingressando na pista, 6311. O Alfa Vitor Gilete ali mantém. Vitor Gilete, confirma o transporte aqui, copiou. Sim. Controle, eu tive para o Rubeu Lima, passou Bahia Marina, você vai pro a Itaparica, Paraguaçu. Sim, a gente pode chamar de pouso. Estimado mais 20 minutos. Sim. Controle, Bravo, você pode solicitar atenção para 2.500. Autorizado Fox, ingressão no corredor forte, 2.500 pés. Confirme, não copiou o Bravo X-Ray Fox 7. Ingressão no corredor forte, autorizado 2.500 pés. No forte, autorizado 2.500, grato o Bravo X-Ray Fox 7. Tá, no já. Iniciando, 631. 2.000, autorizado LS, 1.0, volumeia, chamada estabilizada, 6726. E 18.6. Índia Alfa e Eta da Delta, 18.6 no V05. Antes do pátio principal, Gol 982. Autorizado gate número 4, 982. 4, 982. Corrigindo, TAM 3620, autorizado ingresso no pátio 3, chame para ingresso no pátio principal. Pátio 3, chamará para ingresso no principal, 3620. 935, obrigado. Controle Salvador, bom dia, ocupação Alfa Vitor Juliette, decolado da 17. Alfa Vitor Juliette, no meu pé, corredor Axé, reporte para o Odebar. Corrido a chefe do pé e cartará para o da barra. Controle, 6311. 6311, 0935, tem um bom voo, faz 49. Obrigado, até o trabalho, bom final de semana. Controle, Salvador. Bom dia, o chefe 6311, transfere. 6311, subindo na Dael 320. Dael 320, pode voar de né? Autorizado Dael. Dael 100. 0 autorizado, taxi gate 9. Gate 9, TAM 3620. acoplamento Golfo Mike Alpha. Mike Sam, pode estar. Pet, aguarde a coordenação Golfo Mike Alpha. No voo no 605, ingresso pela Delta ou pela Eco? 605, chame agora 118.6, seu ingresso é pela Delta. Ok, pela Delta 18.6, graças. Voo 605, autorizado a linha de decolar pista 10, 130 com 10. Decolar pista 10, voo 605. Informe Mike, informe, tá pronto pra cópia? Tá pronto pra cópia. Autorizado Serra November Lima Alfa, nível 260, direto na radial 322 de Salvador. Após a decolagem da pista 17, curva esquerda, saída Momo Alba após direto. Controle Salvador em 119 decimal 35, torre 118 decimal 6, acione 5453. Tilinha, frequência para coordenação local até regresso, o Papa Romeu Lima. Estabilizou no Locker 6726. Chame torre agora, 18.6, tem bom pouso. 18.6, obrigado. Informe, Mike, informe, Salvador. 26, estabilizado o localizador da 10. 6726, continua a aproximação. Vento 140 com 08 nós. Cabeceira deslocada no 1200 metros. Gente, prosseguindo a aproximação, 672. Gente, aguarde o match de alta número 1 agora. Voo 605, decolou 54, 1935, morro. 935, bom dia, voo 605. Controle Salvador, bom dia, voo 605. Suba na Daero 360. Daero 360, voo 605. Salvador, 1397, voo, autorização Daero. Aguarde coordenação 1016 no altímetro, 397. Passa. Meu 319, chame o centro Recife, 1288, eu tenho 1264. Chame 6311, controle. Chame 6311, controle Salvador. Ah, escuta, prossiga. O Recife agora, 288, 264, tem um bom voo. Ok, minha primária, senhor? 288. 388-264, obrigado. Nessa 26, tá livre o pouso? Afirmativo, autorizado o pouso, 150 graus, 089, web 6726, cabeceira deslocada. Livre o pouso, Nessa 26. Charlie Alpha pronto para cópia. Vai Charlie Alpha para GQE, autorizado nível 100, decola da pista 17, curva direita no Axé, controle Salvador, corrigindo, decola a curva direita, saída Gole, Val direto, controle Salvador em 119.35, torre 118.6, acione, aguarde o código transponder, vai Charlie Alpha. 1605, chame Recife agora, 1288, ou TR 1264. 1288, 264, bom dia, Correio 05. Bom dia. O Alfa Vitor Juliette, livre frequência para coordenação local. 54. Vai tirar ali, Alfa Salvador. Alfa Vitor Juliette. Livre frequência para coordenação local, até regresso. Charlie Alpha, solo Salvador. Juliette. Livre frequência para a coordenação local, Alfa Vitor Juliette. Livre frequência para Juliette, obrigado. Golf Kilo Oscar, controle. Liga. Já passa Coral, mantenha 080, serviço radar encerrado. Chame Leos 120, decimal 1, bom voo. 01, obrigado. Uniforme Mike Uniforme, autorizado para Serra November Lima Alfa, nível 260, decola da pista 17, curva esquerda, saída Momo, Albo, após direto, controle Salvador em 119.35, torre 1186, acione o código 5453. Gente, autorizado Serra November Lima Alfa, autorizado 260, decola da 17 com curva esquerda, saída Momo, Albo, após descer. Controle 10935, 10186, transporte 5453. Correto, para acionamento 10186, uniforme e máquina uniforme. Chamar 10186. Alvo Salvador, bom dia, 7726, livrou na última. 7726, prossiga via Alfa, chame para ingresso na Juliette. Alfa, chamará a Juliette, 6726. Mike, Charlie Alfa, agora prossiga. Bate Alfa para acionamento, chame a torre em 118.6. Afirmativo. Igualmente. Mike Charlie Alfa, livre acionamento, táxi chama ingresso, Mike Charlie Alfa. Golf Mike Alfa pronto para cópia. 767-26, autorizado via Índia para o portão 2. Via Índia para o portão 2, 67-26. Uno 397, copia. Uno 397, copia. Uno 397, autorizado para Ilhéus, nível de voo 240, pela rota Golf 677. Decola da pista 10, após a decolagem, curva à direita, saída da El, Leda, após Ilhéus. Controle Salvador em 119.35, torre 118.6, acione 54, corrijo. 5504 é o transponder. Sente, autorizou 240, Ilhéus Golf 677. Decola da pista 10 direita após da El Leda. Controle 119.35, torre 118.6. E o transponder 5504 para o gol 1397. Correto, chame para acionar o 397. Amarelo. Então 3454, copia. 3454. Autorizado Recife, nível 330, pela rota Peruísque 58. Decola da pista 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 119.35, torre 1186, acione 5466. 330, Recife, Puca, Aracaju, Aperuíque 58, decolada 10, curva à esquerda, 119.35, torre 19.6, 5466, transponder. Torre 118.6, chame para acionamento, 3435. Torre 118.6, Samara Nessa para acionamento, 3454. O Papatango Golf Mike Alpha está pronto para cópia. Golf Mike Alpha autorizado para Serra November Lima Bravo, no nível 080. Decola da pista 17, curva à esquerda, saída Momo Albo, aborde direto, controle 119.35, torre 118.6, acione 5474. Acionamento 118.6, Golf Mike Alpha. Mike Alpha, tá me escuta? O transponder será 5435. 5435. Informe Ariel, pronto, Mike Alpha. Salvador, bom dia, Gol 1983, autorização Guarulhos, nível 400, sentido Quebec. Gol 1983, aguarde Guarulhos, altímetro no 0 no 6. Aguarde Gol 1983. Muito baixo rádio, com vento? Vento 140 com 08. Autorizado, chame para ingresso. Estacionamento e táxi livre, chame para ingresso. Voo 1983, cópia. Pronto para a cópia. Autorizado Salvador Guarulhos, nível de voo 360, pela rota aterrissagem 50. Decola da pista 1-0, curva à direita, saída da EL, transição de NER. Controle Salvador em 119.35, torre 1186, acione 5512. Autorizado Guarulhos no 360 pela aterrissagem 50. Decolagem pela pista 1-0, com a primeira decolagem à direita. Controle 10935, torre 1086, transponder 5512, saída será da EL, de NER, Gol 1983. Correto, chame para acionar o 983. Chama na quando pronto o acionamento, Gol 1983. Autorizado decolar a pista 17, 130 graus, 089, Mike Chanel. Galera, livre decolagem 17. Salvador, uniforme, microfone estacionado, 7 a bordo, 5 horas de autonomia, alternando Marabá. Pronto para táxi. Livre táxi, chama ingresso no 7, 1016 o ajuste. 7, 1017 da presente, fica para trás. 1016, 10 no meio o ajuste. 7, 1016. Controle Salvador, o Bravo X-Ray Foxtrot dá para o regresso 2500 pés. Charlie Alpha, veículo 09, 119, decimal 35. Ah, 35, obrigado, tem um bom fim de semana já. Sorte. Afirma, reporte ingressando no corredor Interlagos. Corredor Interlagos, o informa o Bravo X-Ray Foxtrot. Controle Mike Charlie Alpha, veículo 07 na sua escuta, 5435. Mike Charlie Alpha, contato, radar vigilante, chupa para nível 100, sem restrições. Solicitando 120 para a GQS. 120, sim, aprovado no nível 120, Mike Charlie Alpha. Charlie Alpha, restrição 120. Confirme, chama a torre. Informa, Mike, informe. Para ingresso no 7. Informe, alinhado e pronto. Informe, Mike, informe. 7, apontado, alinhado e pronto no 7. Solo Salvador. Pushback, acionamento, está 3, 4, 5, 4. 3454, prossegue.